Bem-vindo ao nosso 10º episódio do podcast Filosofia de Jovem Dentista. Aqui é o Matheus. E aqui é o Cléderson. E a gente vai fazer um podcast de hoje, essa data festiva e comemorativa, sobre a Páscoa. Não, tô brincando. Ah, o coelhinho vai te visitar hoje à noite pra deixar presente. Não, não vai ser sobre, a Páscoa, não. Vai ser sobre o... Natal. Natal, é isso aí, Natal. Tão inesperado. Eu aposto que vocês esperavam que a gente não ia cair nesse clichê, mas sim, a gente caiu no clichê. A gente resolveu cair no clichê porque nós somos pessoas que caem em clichês. Exatamente, nós somos pessoas que nem você, que caiu no clichê de ficar ouvindo podcast. Boa, todo mundo ouve podcast, você também tá ouvindo, então somos iguais a vocês. Somos igual a vocês. Mas isso é uma parte boa, que nós somos iguais a vocês. É verdade. Então nós somos, nós chegamos ao nível dos nossos espectadores. É. Ou não. Não somos. A gente não pode subestimar. Vocês são pessoas super inteligentes, porque conseguiram achar o podcast do Matheus. Não, a gente quer agradecer vocês. Verdade. Ah, Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal pra vocês, que o Mr. Santa Claus. Santa Claus, Papai Noel, possa... Venha descer pela sua... Chimney, ou sua chaminé. Sua chaminé, se você não tem chaminé em casa, ele arromba a janela. Ele arromba a janela. Se você morar no Rio de Janeiro, provavelmente vai arrombar a janela e a porta. E em vez de deixar presente, vai tirar tudo da casa. Mas esses presentes vão indo pra outras pessoas, se você parar pra pensar. É verdade. Bom, então, a gente tá aqui falando agora, são dia... Sexta-feira, dia 23, são 9:02, horário Eastern United States. E... É isso aí, essa semana foi uma semana, ainda bem que acabou, né, cansativa. Uma semana bastante cansativa. Muito trabalho, mas agora a gente está aqui para o nosso momento do podcast. Que vocês têm agora a oportunidade de estar ouvindo. Exatamente. Não são todos que têm essa oportunidade, porque nem todo mundo tem paciência. Muitas pessoas andaram falando que a gente tira as músicas do podcast. Mas infelizmente a gente teve que tirar, porque a gente não tem computador ainda pra colocar música no podcast. É verdade, mas logo assim, num período muito grande de tempo. Um período muito grande. Nós estaremos providenciando um podcast com maior tecnologia para vocês. Maior qualidade de som, mais um podcast mais bem feito, com maiores efeitos sonoros. Com maiores efeitos sonoros. A gente vai voltar com a nossa vinheta de começo e vinheta de fundo, que era uma guitarra, já ouviu nossa vinheta? Já, né? Uma guitarra de uma música sacra. Uma guitarra sacra. Mas então, voltando aqui, eu quero pedir que o pessoal mande e-mail pra gente. Por favor, mandem e-mail pra mim e para o Cléderson. É verdade. Matheus Cicchioito e Cléder _ Cléder, desculpa, não posso passar esse. É Cléder.Pérez, né? Cléder.Pérez com Z @gmail.com. E o meu é Matheus Cicchioito com dois S e Q 8 @msn.com. Eu quero que vocês enviem falando o que vocês estão pensando, o que vocês acharam desse podcast. Mandar um abraço pra Mamed, que eu falei pra ela ouvir, não sei se ela vai ouvir ou não. É verdade, Mamed, nós estamos com muita saudade de você. É, estamos com saudade de você, Mamed. Nós te amamos do fundo do nosso coração. É isso aí. Pra minha mãe também. Pra minha mãe. Pra mãe do Cléderson também. Matheus. Então tá bom, voltando aqui, vamos lá. Então a gente vai falar sobre... e pro Michelson Borges, que não deu a nossa inspiração pro último podcast. É verdade, pro Michelson Borges, duvido que ele vai estar ouvindo isso agora. Cara, eu tenho orado por esse podcast, sinceramente, sabia? Eu sei, eu também tenho. Eu tenho orado, porque eu acho que isso aqui é evangelismo, é o meio de eu fazer evangelismo. É verdade, só que você não pode falar isso num podcast. Não, não é, tá tudo bem. Porque vai que uma pessoa que não quer ser evangelizada está ouvindo. Então, é verdade. Tá, agora que a gente já falou, tá. Então tá bom, a gente vai ler primeiro. Não sei o que a gente pegou um montão de material dessa vez, a gente se preparou bem, né? Então vamos falar a história do Natal, que o Cléderson tá aqui no site. É verdade, a gente vai falar... Vamos dar a história histórica, né? A gente vai falar... Ó, primeiro a gente vai falar o seguinte, a gente vai falar um pouco do Natal antes de Cristo, que... Por exemplo, antes do Natal, se a gente pensar, antes de Cristo não tinha Natal, porque o Natal é o nascimento de Cristo. Na verdade, a igreja pegou a data de comemorações pagãs e jogou... Do solstício de inverno. Solstício de inverno. E jogou no Natal, vamos assim dizer. Uhum. Então, no nascimento de Jesus, colocou o nascimento de Jesus nesse dia. Bem aquela parada lá de Roma que você falou que achei muito interessante. Tá. Não sei se você já ia começar por aí ou não. Só por curiosidade, peraí. Tá, aqui tem algumas coisas. Na Escandinávia, eles comemoravam o solstício de inverno dia 21 de dezembro, né, que é o solstício de inverno, que eles chamavam de Yule, e eles era o reconhecimento ao retorno do sol, porque assim, no solstício de inverno o sol começava a nascer, os dias começavam a ficar maiores, assim, vamos assim dizer, eles começavam a comemorar isso. Na Alemanha eles também comemoravam que eles, pro deus pagão Odin, que é uma corruptela de Odin, né, que é o deus escandinavo. E Roma, que Roma, eles tinham várias festas comemoradas no inverno. Uma delas era Saturnália, em honra do Saturno, que era o deus da agricultura. Era uma festa que começava antes do solstício do inverno e durava por um mês. Era um tempo de fartura com comida e bebida, e a ordem é isso que eu achei interessante. Toda a ordem social romana era virada de cabeça para baixo. Os escravos se tornavam mestres, pessoas normais comandavam as cidades, as escolas eram fechadas e todos se juntavam às festas. E também tinha Juvenália, que era também comemorada no solstício de inverno, que é em honra às crianças de Roma, tipo o Dia das Crianças, entendeu? Sei. Dia das Crianças com muitas orgias. É, o dia das Crianças. Eles comemoravam bem assim, libertinamente. Bem libertinamente, interessante. É... conceito assim meio diferente do nosso Natal moderno. É, bem diferente. Mas é um pouco o que a gente tem do Natal. É, pra mostrar que o nosso Natal não foi só Cristo. É. Quem mudou o Natal, assim, quem estabeleceu que o nascimento de Jesus foi dia 25 de dezembro foi o Papa Júlio I, e ele escolheu o dia 25 de dezembro pra se comemorar o Natal. Uhum. E antes, era dia... ó, já pelo Bispo Liber, em 354 DC, ele foi instituído oficialmente, só que não era dia 25 de dezembro. É dia 7? De 7 de janeiro. É isso aí. Opa, peraí. Então, é isso aí, foi o contexto histórico pré-Cristo, AC, anticristo. Uhum. Vamos ouvir o Clarisson. Agora eu já posso passar aqui pra minha outra parte? Não sei. Pode passar. Pode. Esse aqui é coisas modernas que ia falar. Coisas modernas. Ah, tá, só vou falar uma coisa. Não, então deixa isso aqui por último, que isso é uma coisa assim bem discutível, que a gente vai meter o pau. Tá bom, olha, é o seguinte, aqui a gente vai falar, eu vou falar um pouco sobre... uma parte aqui que eu li aqui sobre o Natal proibido por lei. Tá falando quando Oliver Cromwell, ele tomou... não sei, quem tem um conhecimento um pouco maior de história, sabe que ele... Eu acho que os nossos ouvintes vão ter, Cláudio. Com certeza. Ele foi um ditador na Inglaterra, né? Depois da Revolução Gloriosa. E ele era puritano... Que tem a ver com o revolucionismo? Com o iluminismo. Com o iluminismo. Ele era puritano. E ele... Por ser puritano, ele queria mudar muita coisa na Inglaterra e tal, então ele resolveu que ia proibir o Natal. Só que depois o rei Charles II foi reconduzido ao trono e com ele voltou ao Natal. E os puritanos, né? Muitos puritanos da Inglaterra, os mais revolucionários, resolveram vir pra América. O país da liberdade. O país da liberdade. Entre suposta atos. Liberdade. Suposta. E eles, por eles serem puritanos, eles também não consideravam o Natal um feriado na América. Ó, que de 1659 até 1681, a celebração do Natal era proibida por lei em Boston. Nossa, que liberdade. Olha, qualquer um que demonstrasse espírito natalino era multado em 5 shillings. Não sei quanto que isso vale hoje, mas... shillings não era dólar já. Não, não era dólar naquela época. Tô brincando. Ah, tem Tolkien ali. Mas... então, há mais alguma... E o Natal, ele passa um bom tempo aqui nos Estados Unidos sem ser comemorado. E, ó, como lei, o Natal só foi declarado feriado federal aqui nos Estados Unidos em 1870. Então, você vê aí, ó, desde que os puritanos chegaram aqui em 1620 até 1870, teve um bom período que o Natal não foi considerado... Uhum. Um feriado. Feriado. E houve um período que era proibido comemorar no Natal. No Natal. O que eu acho que deve ter sido péssimo pra economia americana. Naquela época não tinha economia americana. Exatamente, pra venda de milho. Pra venda de milho e caça de... Mas será que os escravos acreditavam no Natal? Eu não sei, eu andei pesquisando um pouco, só que eu não lembro direito, mas eu vou ver. Aqui nos Estados Unidos... há alguma coisa tipo africana que o pessoal trouxe pra cá? Ou... Não é bem... ó, já vou dar... só deixa eu dar uma procurada no Google, dar uma googada. Dar uma googlada, né? Uma googlada aqui. Eu só sei que aqui nos Estados Unidos existe um feriado que eles chamam Kwanzaa. Kwanzaa? Kwanzaa. Ele seria um tipo Natal, Só que da população afro-americana. Sério? Não sabia disso não. Da hora. Ah, só que deixa eu pegar uma coisa assim. Tá, enquanto isso... Tava lá. Quer dizer, tava vendo. Eu, ontem a gente viu um desenho, South Park. É verdade. Que trouxe um tema assim, né? Como pra variar. Ele é um desenho assim muito... muito politicamente incorreto. Muito politicamente incorreto. E, mas como era um atual, ao contrário dos que passam no Brasil, ele trouxe um tema que tá em alta aqui nos Estados Unidos. Que são... pessoas que estão processando... escolas públicas, governos, por eles exibirem coisas que têm a ver com o Natal. O que está acontecendo aqui nos Estados Unidos é o seguinte. Não é assim uma coisa que você vê abertamente, mas você percebe. Por exemplo, eu sou cristão, então comemoro o Natal como o nascimento de Jesus. Jesus. Então, e aqui inclusive o nome é Christmas, que é uma clara alusão a Christ. Que é Jesus, Cristo. E os judeus que comemoram Hanukkah, Matheus? O Hanukkah, que são 8 dias de festa... em que o primeiro dia dá um presente grande. Os outros dão um presente e o último dá um presente grande. Isso sendo bem assim por cima, né? E tem alguma coisa a ver, parece com a Revolta dos Macabeus, eu dei uma olhada. E daí são 8 dias de festas. Sim, festa assim, 8 dias que tem geralmente... tem toda a sua liturgia tradicional, tem as músicas, tem... tem a liturgia só pra Hanukkah, entendeu? Que... cada ano começa um dia diferente, porque ele se baseia no calendário judaico. Uhum. Então, esse ano vai começar exatamente no dia 25. Então, os judeus, alguns deles... A gente fala os judeus e generaliza demais. Que nem os judeus dominam o mundo, a economia do mundo. Acho totalmente... Tomara que fosse assim. Mas, então, daí há grupos que estão protestando. Então, porque eles falam assim... eu vou lá, desejo um Feliz Natal. É, tipo na lanchonete. Lanchonete. Vai que a pessoa não é cristã, entendeu? Ele pensa assim. Então essa pessoa pode ficar ofendida porque você desejou um Feliz Natal. Olha, eu sou um pouco tendencioso. A pessoa vai ficar ofendida com você. Nossa, ele me desejou um Feliz Natal, vou pular de um muro. Tá. Então, mas não, mas é por aí mesmo, ó. Tava lendo aqui, então, a gente achou um negócio, e realmente esse negócio, ó. Por exemplo, cadê? A Casa Branca, eu acho, cadê aqui? Olha. A Casa Branca, um montão de pessoas ficaram ofendidas porque a Casa Branca mandou o Bush, a Casa Branca, ele mandou cartas dizendo Feliz Natal. Não. E a pessoa ficou ofendida, entendeu? Várias pessoas ficaram ofendidas. Eu vi em uma revista que o Walmart, no site deles, eles tinham colocado, em vez de Merry Christmas, que seria o Feliz Natal, eles tinham colocado Happy Holidays. Boas Festas. Boas Festas. Nossa, Boas Festas. E... tipo, tinham colocado nesse intuito de ser politicamente correto, porque pode ofender alguém colocar Feliz Natal, entendeu? A diferença é que eles falam Happy Hanukkah e Happy Kwanzaa junto, entendeu? Uhum. Só cortaram Christmas. Mas tudo bem, mas é bom. Daí vários americanos cristãos foram lá protestar, entraram, escreveram milhares de cartas pro Walmart e eles voltaram com o Merry Christmas lá. Aqui, ó, agora, o que tô lendo aqui, o que tá acontecendo, é algumas pessoas estão querendo que voltar, que tipo assim, tá uma batalha, alguns estão querendo que volte, por exemplo, a árvore natalina da Casa Branca, em Washington, né, não se chama mais árvore natalina, faz alguns anos que se chama árvore festiva, de festa, só pra não prejudicar, entendeu? Aham. Uhum. Esse desenho que a gente tá assistindo, South Park abordou em tema em cheio isso aí. Esse tema em cheio. Você... tá. Vamos... Aí depois a gente comenta isso. Depois a gente comenta. Depois nós vamos comentar. Só rapidinho aqui, eu achei sobre o Kwanzaa. Olha, o Kwanzaa é uma festa que começa no dia 26 de dezembro e termina no dia 1º de janeiro. Uma festa afro-americana que envolve reflexão sobre... princípios como a valorização da comunidade e das crianças da vida. O Kwanzaa foi inventado por um professor... Será que tem isso ainda? O Kwanzaa? É, tem, pessoal. Eu vejo. Sério? Eu vi aqui, Aham. Tipo. Uh-huh. Que foi... o Anderson está aqui na escola americana já faz 6 meses. Cadê? Tá, foi... o professor, um professor e ativista negro, ele é o atual diretor do Departamento de Estudos Negros da Universidade da Califórnia, UCLA. O nome dele é Maulana Karenga. Ele inventou o Kwanzaa por causa, como assim, vamos dizer, para lembrar as pessoas das revoltas de Watts, não sei o que, que é isso, desculpa, mas é alguma coisa contra os negros naquela época, em 1966, né, que existia bastante o racismo até na lei. Contra, ainda nos Estados Unidos. Contra a população afro-americana. Aliás, e, faz pouco tempo que a Rosa Parks morreu. Não, faz pouco tempo do aniversário da morte dela. Pouco tempo que ela morreu. Ela morreu. Tá certo, que é o aniversário da mãe. Ela morreu há uns 2 meses atrás. Faz pouco tempo do aniversário de Zero Dia. E ele quis criar isso também pra, tipo, tentar fazer o povo, os afro-americanos voltarem às raízes deles. É isso aí, vai. Isso aí? Acabou? É, sobre o Kwanzaa? É, então, tem mais coisa, mas eu tô com preguiça. A gente aprendeu sobre o Kwanzaa. Agora quem que a gente fala, Cláudio? Tá, agora vamos voltar ao nosso debate aqui. Nós vamos voltar ao nosso debate sobre o politicamente correto. Sobre o politicamente correto. Então, aqui, ó, tô lendo aqui, ó. O que tá acontecendo, ó, Bush, pago pelo Partido Republicano, ele enviou 1,4 milhões de apoiantes, caetões, que desejavam-lhe uma festa cheia de esperança e alegria. Agora, o gesto não foi bem recebido no meio conservador, que o pessoal falou que ele está cedendo às pressões. Pressões liberais, entendeu? Uhum. Sendo que os Estados Unidos é um estado com mais de 80% de pessoas cristãs. Ou seja, eu acho que o Natal... faz tempo que o Natal é totalmente... ganhar e dar presentes. Você tá falando um pouco desse negócio de dos grupos que consideram, você falar Feliz Natal pra uma pessoa pode ofender uma pessoa, entendeu? Se ela não for cristã. Eu lembrei da França, no caso, porque a França é um estado que sempre quis dissociar, sempre quis assim, né? Depois da Revolução Francesa, sempre quis separar bem religião de Estado. Então, o que a França fez? Ela proibiu nas escolas públicas qualquer manifestação religiosa por parte dos alunos, da escola, obviamente, né? Da escola estadual, e por parte dos alunos. Então, o quê? Um muçulmano é proibido de véu na escola, um cristão é proibido com crucifixo. Um judeu é proibido com o de Davi. Então, eles, porque eles acham que pode ofender. Bom, como isso é uma discussão, eu vou dar minha opinião. Eu acho que tudo isso é besteira. Por que eu ficaria ofendido com um cristão usando uma cruz? Ele está expressando a fé dele. Porque eu ia estar ofendido com um muçulmano usando um véu. Eu não ia estar nem aí. Ele está expressando a fé dele. E ele tem mais é que expressar a fé dele, entendeu? Eu acho isso. A mesma coisa com o Natal. E qual que você acha que opinião que a gente pode relacionar com o nosso podcast de jovem adventista, entendeu? Olha, eu acho que os jovens adventistas têm que dar Feliz Natal para todo mundo. Não, eu acho o seguinte. Muitas vezes... vou ter que raciocinar um pouco, uma pergunta muito difícil. É que a gente precisa fazer ligações com o tema central do nosso podcast, entendeu? São jovens adventistas enfrentando os problemas cotidianos. Não só jovens, que não é só jovem que enfrenta, entendeu? Se alguma pessoa assim mais idosa, de 80, 90 anos, estiver ouvindo o nosso podcast e se considerar ainda jovem, porque pessoas de 80, 90 anos ainda são jovens. Pra mim ainda são jovens, sim, olha. Aquele cara de ontem lá que a gente limpou a casa, eu acho mó legal ele. É verdade. Mas então, muito de silêncio pra refletir o que a gente pode aplicar pra nossa filosofia cristã. Ó, a gente prepara tudo menos aplicação. Mas é porque isso tem que ser uma coisa espontânea, assim, que vem profundo no nosso ser. Mas para sabe, vocês. Mas sabe qual que é o problema? A aplicação que a gente tá querendo achar é uma aplicação inédita, entendeu? É verdade. Só que já foi dado muita aplicação, entendeu? Já foram dadas aplicações que nós precisamos considerar. Mesmo que Jesus não nasceu na data, certo? Entendeu? É verdade, tem gente que é contra a comemoração do Natal porque Jesus não nasceu na data. Eu acho que é uma coisa assim mais... Porque é uma festa, era uma festa pagã. Então, eu acho que é isso, uma coisa simbólica. Se pra você o símbolo do Natal é o nascimento de Jesus, eu acho que é isso, entendeu? É verdade. É uma aplicação, assim, entendeu? O que acontece? Geralmente nunca é. É difícil você achar que é. Não, realmente, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Ele ia morrer de frio, provavelmente. Alguma coisa assim, entendeu? Mas assim, é um símbolo, entendeu? Eu não sei, eu acho, por exemplo, a pessoa... Eu acho que primeiro que as pessoas têm que expressar a fé delas. Isso tem a ver até com o testemunho. Não, mais um sobre testemunho. O testemunho está infiltrado em todas as partes Porque a gente believe. É verdade. A gente acredita que o testemunho é essencial, entendeu? É verdade. Apressar a volta de Jesus. Eu não aguento mais ficar aqui. Nem eu. Historinha da escola. Jesus precisa voltar logo. E seu testemunho é importante pra isso. É seu testemunho. Seu testemunho, caro ouvinte. Caro ouvinte. Essa foi. Tá. Tá, é o seguinte, tá. Então você tem que expressar sua fé. Eu acho que tudo está contribuindo, tudo está atrapalhando pra gente não expressar a nossa fé. Eu acho que isso é obra... Não, é a obra do inimigo. Obra do inimigo, ó, claramente, entendeu? Claramente, entendeu? Por exemplo, a primeira coisa que ele fez... Aliás, lembrei agora o que eu ia perguntar. Tradução, é, ó, ele procurou, eu vou perguntar uma resposta que eu já sei, então, mano. Quem foi que inventou a figura de Papai Noel, Tradução? Bom... Calma. Não, fala a empresa. Ou... Ah, tá, é o seguinte, o Papai Noel, na verdade, no jeito que a gente conhece, foi inventado por um cara em 1800 e tanto. Aham. Uhum. Mas ele foi divulgado da forma que a gente conhece, assim, aquele velhinho, gordinho, rechuchundinho, pela Coca-Cola. Quem? Peraí, repete de novo o nome. Coca-Cola. Coca-Cola. Foi isso que conhece? Coca-Cola. Você conhece essa empresa? É aquela lá, não. Que sabe, que tem até ursinhos que fazem propagandas. É, eu acho que o próximo símbolo do Natal daqui a 100 anos vai ser um urso branco. Então, você tá, mas tipo assim, então antes disso não tinha pessoas assim, não era tão difundida essa imagem de Papai Noel. Não era tão difundido. Você vinha em algumas propagandas, alguns jornais, uhum. Entendeu? Alguma coisa, entendeu? Mas não era aquela... Não era em todo shopping Papai Noel. Não, não era. A Coca-Cola difundiu essa imagem em todo mundo. Por isso, apenas suportando a nossa ideia de que foi uma obra do inimigo, né? É, porque a Coca-Cola, assim, é uma empresa, entendeu, gente? Tá tudo ligado em dinheiro por trás disso. É. Acho assim, o problema... Mas o primeiro passo foi fazer... O mundo todo tá ligado em dinheiro. Por isso que o mundo daquele cara, entendeu? É verdade. Bom, o primeiro passo, eu acho, que faz a gente esquecer o verdadeiro significado do Natal, que é o que a gente precisa lembrar, que é o nascimento de Jesus, porque foi uma coisa maravilhosa Jesus ter vindo à Terra, entendeu? Como forma de humano. Foi o consumismo. Porque... O que a gente pode claramente... Perceber. Principalmente aqui nos Estados Unidos, onde as estradas estavam congestionadas em Richmond. Olha que Richmond não é uma cidade muito grande. Uh-huh. Estavam congestionadas por causa de compras de Natal. Compras de Natal. É engraçado que o pessoal, assim, sabe? Tipo, o pessoal chega Natal, mesmo que eles não precisam, eles vão comprar. Eles só vão pra comprar. Sentir o espírito natalino. O espírito natalino. O espírito natalino toma conta de todos que vão direto para os shoppings malls. Exatamente. O espírito natalino move eles como se fosse uma força que viesse de dentro para fora, diretamente para as compras. Uh-huh. Tá. Tá. E agora, o que a gente tá vendo é que eles estão querendo... Já que muitas pessoas continuam, assim, querendo expressar, o que está acontecendo é que eles estão querendo agora acabar com o significado. Você não pode expressar o que você acredita, que é o nascimento de Jesus, porque exatamente. Isso pode estar ofendendo uma pessoa e ela vai entrar em profunda depressão e entrar de coma e provavelmente parece, morrer, né? Por causa que você deu Feliz Natal para ela. Sabe o que eu acho? Pensando bem agora, talvez você expressar esse negócio de... esse negócio de Natal, Jesus, também move muito dinheiro. Não, tanto de presépios que são vendidos. Lógico que move. Não que... Mas eu acho que é o seguinte, a gente tem que comemorar o Natal. Não comemorar o Natal. Mas sempre estar pensando no verdadeiro significado do Natal. Isso é clichê. Você já ouviu isso na igreja milhares de vezes. Já ouviu, seja lá, no rádio. Você ligou o rádio e estava passando isso. Exatamente. Já viu na que TV. Nem a gente ligou o rádio e falou que Natal não é comprar, não é uma época. É um estado da mente. É um estilo de vida. Mas é por aí, assim, a gente nunca deve esquecer. Você já deve ter ouvido isso, mas é verdade. Eu acho que cada um devia procurar nesse Natal meditar, porque a gente sabe que o verdadeiro significado do Natal é a vinda de Jesus na Terra. Mas às vezes a gente fala, ah, a vinda de Jesus na Terra, legal, ele veio na Terra e morreu. Mas a gente nunca pensou quão grandioso foi esse evento, entendeu? Eu acho que é difícil apesar de não estar esperando o presente. É verdade. Vamos fazer uma campanha. Não ganhe presente, pense em Jesus. Não vai fazer muito sucesso. Agora, se fosse, compre imagem de Jesus e daí eu já fazer. É verdade. Mas, sei lá, é isso aí, tipo. Não, pense, procure meditar um pouco mais em tudo isso. E a gente gostaria muito que vocês deixassem comentários, nos mandassem e-mails. No blog jovemadventista.blogspot.com. Quero, por favor, você ouvinte, cara ouvinte. jovemadventista.blogspot.com. Óbvio, não é difícil. Não é difícil. Você entra lá, se você está ouvindo neste momento, entra lá agora. Agora é uma ordem. A gente vai fazer uma pausa agora de 5 segundos. Entrou? Aí, pronto. Eu acho que já deu tempo suficiente, pelo menos, para você abrir seu browser. Vai lá, entre no jovemadventista.blogspot.com. Não vai ter deixe seu comentário. Seu comentário. É mais fácil que até mandar e-mail pra gente. É verdade. A gente já fica feliz com seu comentário. É verdade. Não vai ter post, não vai ter post assim, não vai ter texto nenhum lá. Só vai ter os links pro nossos podcasts. Vai ter os links pra você ouvir o nosso podcast, mas vai ter lá a opção pra você comentar. Comente, diga aqui o que você acha de toda essa coisa de Natal, de consumismo, ou de pessoas politicamente corretas. Exatamente, diga se você apoia nossa campanha, não dê presente. Não dê presente. Não dê presente, pense em Jesus. Dê Jesus de presente. Nossa, chamo, pronto, viu? Dê Jesus de presente. Campanha Dê Natal. Jesus de presente. Aliás, eu acho que eu vou colocar o nome desse. Bom, o nome do nosso podcast vai ser Dê Jesus de Presente. Dê Jesus de Presente nesse Natal. Nesse nosso podcast clichê falando sobre Natal no Natal. No Natal. A gente podia falar sobre Natal na Páscoa, mas nós escolhemos o Natal pra falar sobre isso, porque nós achamos que é a época mais indicada. Exatamente. E então, é isso aí. Eu quero pedir que vocês realmente deixem lá, e quero pedir também que vocês façam propaganda pros seus amigos. Façam propagandas do nosso podcast. Se você não tem amigos que não usem iTunes ou que não tem muito acesso da internet, mostra pra eles. Entendeu? Tipo, mostra pra eles, façam. Grave e dê pra eles em MP3. Viu? A gente é totalmente a favor da distribuição em MP3. Nós não temos nada contra você gravar e distribuir pelo nosso podcast. Pelo Kazaa, pelo Emil, por qualquer coisa que você queira distribuir. Se você grava em CD e dá de presente de Natal pros seus amigos. Eu lembrei de uma coisa agora. Se você tem parentes longe de vocês, que nem eu e o Clederson. É verdade. Dê Jesus de presente pra eles também. Dê Jesus de presente. Se você conhece o seu vizinho e você sabe que seu vizinho não tá nem aí pro verdadeiro significado do Natal, seja um chato. Bata na porta dele e dê Jesus de presente pra ele. Exatamente. Então a gente vai terminar falando de novo isso. E agradecer pra vocês. Obrigado, viu? Eu acho que a gente vai ter o nosso recorde 3 vezes maior que todos os nossos podcasts. Verdade. Esse é o nosso presente de Natal pra vocês. Nós desejamos a todos um Feliz Natal. E um próspero ano novo. E dê Jesus de presente. João, junto comigo, Clarisson. E dê Jesus de presente. Que Deus possa te abençoar. Um feliz sábado.